got a build. Central Recife, Gol 2-0, build. Quebec, Bravo, tem uma frente. Acione Roger Transponder 51 no 57, o Vito Quebec e Bravo Hotel Alfa. Centro Recife, Gol 2061. Você escuta do 2061 com a ponte para Recife? Está transferido, senhor, mantendo 360, estimando 15-0804. O TAM 3657 Cebu Clarindo 5. O TAM 3657 permanece na minha frequência e na posição da GEO, alterne 12655. Vitor Quebec, Bravo, até o Alfa, confirma o gol. É o gol 2061, 3060, 3080-04, efetuando várias chamadas aí, seu centro. Informe para chamar a frequência 128 ou 1260. Copio, obrigado, Vitor Quebec. Obrigado. O 2061, frequência 1260, 1288. O 13325, 13395. Gol 2061 no frequência 13395, 13325. Mantenha o nível de voo 360, contato radar, recebo 5/5, na posição bridge, Brasília 12655. B143, call Brasília, 12655, 12425. Quito, Quebec, Bravo Hotel Alfa, prossiga. Autorizado, subir para o nível 4, 70, Vito, Quebec, Bravo Hotel Alfa. Gol no 471, na Sion, identificação até o nível 380. Cassio, identificação até o nível 340. 645, faça cheque na frequência 125, decimal 1. Solta 3645, 251 no cheque. Recebo 5/5. Ativo também, 5/5. Cliente permanece na frequência 1251 e na posição bridge alterne 126, decimal 55. Tá, vai permanecer 251 em bridge 12655, conta 3645. DUX 16, it's call card identity level 330, confirm MAC number and cell call code. MAC 79, cell call Mike Papa Alpha Charlie. Recife, bom dia, está 3501. Está 3501, bom dia. Acionou identificação, mantém o nível 320. Acionou a identificação, mantém 320, está 3501. Turks 16, Recife. Turks 16, edge position, Wilcox, India Lima, Kilo, Oscar, X-ray. Contact frequency 125, decimal 45. 5, decimal 45, RUX. Recife, 35, 26, 340. UCOX, 1 to 5, decimal 45. Recife 2523, Recife, acionando a notificação, mantém o nível voo 340, reposte nessa, sobre Dagel, caso negativo, Brasília, 124-25. Dagel, reporte horário 2425, Brasília, negativo, Dagel. Voo 541 Recife, um bom dia, sem identificação, mantendo o voo 400, reporte nessa sobre Bilda, caso negativo Brasília, 124-25. Afirmo. France 442, contact now Brasilia Center, frequency 124.25, secondary 126.55. Correct, 126.55, France. Recife, boa noite, 81, boa dia, 3 mesa. Voo no 881 Recife, um bom dia, senhor na educação, mantenha o nível de voo 360, reporte né, sobre Dagel, caso negativo Brasília, em 124.25. Mata Dagel, caso negativo Brasília, 2, Salvador, SNR 62, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 251, decolar 235, controle 1198. 98, controle 251, obrigado. Salvador, acho que era 6251, cruza no 1600 pés, saiu, sai a aldeira. 6251, contato radar, sabe manter o Nipivu 360, vigilância. 360, vigilância, velocidade voar, Leda. Realizado, Leda. Leda, obrigado, senhor. Azul 5095, recife copia 5/5 com copy send. Ciclo 7, identifique, desça 4 mil pés na chegada Bolsa e ajuste no 08. Zero. Tan 3359 Recife. Estamos agora saindo de Brasília e 124-25, contando 26-55 e tem um bom voo. Recife, bom dia, gol 1199, nível 380, passando em flip. No 1199 Recife, aciona a notificação, mantenha 360, correção 380. Reporte nessa frequência sobre da GEL, caso negativo Brasília, em 124-25. Tem que ir da GEL, reporta, caso negativo, 124-25, em da GEL, 1199. Gol 1241, voe direto para Poços de Caldas. Azul 4100, voe direto Mugope. Zero no Recife, prossiga. Xeremia 251, chama centro Recife, frequência 251, alterno no 3395. Eu não copiei a primária, senhor repetir, por favor. 125 na primária, no 3395, alternado. EIA 251, primária 3395, Xeremia, EIA 251, obrigado. Tem uma guarda de coordenação com o Centro Brasil, gol 2061. Autorizada, final 10. Dia 2010, confere o guarda de coordenação. Oi, Duna. Duna 2061. Obrigado. 6251, reporte nessa frequência sobre Bride, caso negativo, chame Brasília 124-25. Em Bride nessa, altera Brasília 2425, acho que é 6251, obrigado. Aguarde. Dan 3645 Recife. 3645, Dan 3645, voe direto Trivi, Tango Romeo Índia, Vitor Índia. Tango direto Trivi, Dan 3645, teria condições de aumentar a velocidade? Máxima que o senhor puder, dando 3645. Mach 2. Gente, mantenha o Mach.82, caso seja necessário reduzir essa velocidade, reporte ao centro, dando 3645. Voltando 3645, mantenha o Mach.82 e caso seja necessário reduzir essa velocidade, reportar ao centro. Ah, ok, o centro Recife entendeu. TAN 3645 mantenha o Mach.80 e a aeronave que falou que mantém o Mach.82, a velocidade ainda está a critério, ok? A outra aeronave, a velocidade a critério. TAN 3645, que é o Mach.80. Você mantém o Mach.80, TAN 3645, controle. 5973, aguarde. Gol 1241, chame Brasília, 123.0. Confio estar na proa de Poços, gol 1241. Gol 1241, 123.0, secundária 127.3. Dan 3646, Recife, acionando a identificação, mantendo o voo 350. Reposto nessa frequência no Través Salvador. Caso negativo, Recife 125.45. Rio 5973, Recife, um bom dia, acionando a identificação, mantenha 310. Proa de Paboga, agora chegada à área, reposto para a descida. Rio 5973, copia o centro. Rio 5973, aciona a identificação, mantenha 310 na proa de Paboga e aguarde chegada mar e reporte para a descida. Gol 2061 no Recife. Gol 2061 no Recife. Gol 2061, copio sem tração de identificação. O centro entendeu que copia, mas não consegue reportar. Chame na frequência 125.1, gol 2061. Gol 2061, vou ir na proa de Trivi. Atenção, todas as aeronaves no centro Recife, para a chamada geral não é necessário cotejamento. As aeronaves na frequência 133.25 alternem para 125.1. Vitor, Quebec, Bravo, Hotel Alfa, Recife. No centro Brasília, frequência 124.25, alterno 26.55. Azul 5095, chame Centro Brasília 123.0, alterno 27.3. 5597 a passar o externo para resolver a pista? Afirmativo, senhor. Mas de aproximação, chame torre no 895. 3857, obrigado, bom dia. Bom dia. 7 na escuta. 3597, passando em dia Serra, baixou o travão visual 1-0. Livre pouso do sinal 0, vento 1970 graus, 1-1 mais. Livre pouso do sinal 0. Em livre pouso do sinal 0, vento 3-1-7. Azul 4100, chame Recife, correção, chame Brasília em 123.0, alterna 127.3. Azul 4100. Alterna 127.3. T597, solo 54, libera a direita, solo no 211. TAM 3657, chame Brasília, 124.25, altera 126.55. 3657 Recife. Turkish 16 Recife. Go ahead, please, Turkish 16. Message was for to another aircraft, Turkish disregard. Stan 3255 Recife, bom dia, senhor identificação, mantenha o nível voo 360. Reporte nessa frequência sobre Milta, caso negativo, chame Brasília 124.25. Azul 6990 Recife. Federal 9970, aguarde. Federal 9970, Recife, bom dia. Senhor, identificação, mantenha o nível voo 350 na proa de Pabog e aguarde chegada, mar e reporte para descida. Recife, bom dia, acionando a identificação, mantém o nível 360, fornece frequência sobre Sagaz, caso negativo Brasília, em 123.0. Informe o número MAC. Gol 2061, copia o centro, acione a identificação, copia o centro. Alterne para 126.0 e secundário 128.8. Informe o número MAC. Bem, teria condições de empregar MAC.80. Sim, o máximo que pode é 77 gol. Bem, mantém então MAC.78, gol 2061. Dan 3093, chame Centro Brasília, 124, décimo 25, altando 26, décimo 55. Bom dia. O gol 1541, chame Centro Brasília, em 124, décimo 25, altando 126, décimo 55. 541 no Recife. Céu Centro Brasília em 124.25, alterna 126.55. Bom dia. TAM 3645 Recife. Alterno para 126.0 e secundário 128.8. TAM 3645, informo que o nível do voo 340 está disponível e informo que o 360 está disponível apenas com Mach 78 ou inferior. E caso não seja possível 360, o nível 320 será o disponível. Informo intenções. Prossiga. 45 conseguiu copiar, copiou a informação que você passou. Afirmo, aguarde apenas um momento. Gol 2061 no Chami Brasília em 123.0, alterno 27.3. Vamos lá, TAM 3645, nível de voo 340 está indisponível, para evitar o tráfego. O 360 estará disponível apenas com Mach 78 ou inferior. Caso não seja possível subir ao 360, o nível de voo 320 é o disponível. Informe intenções. TAM 3645, prossiga. Gente, TAM 3645, suba e mantenha o nível de voo 360. Mantenha também o Mach 0.78 ou inferior. Caso seja necessário aumentar essa velocidade, reporte ao centro. 3645. O centro agradece a colaboração e chama agora o centro Brasília em 124 decimal. Corrijo, 123 decimal 0, termo 27 decimal 3. Recife. Gol no 471 no Recife. Brasília 124 decimal 25, alterno 126 decimal 55. Turkish 16, Recife. Turkish 16, Recife. Controle Salvador, 8, 65, sua identificação. Presença chegada à ponte. Puxa no 0 no 8, chame da descida. Autorizado a Lagoinhas. Muito bem, sim, quando Lagoinhas. E o 5973, desça e mantenha o nível do voo 150, autorizado a chegada a Mari. Sua carga 6570 Recife. Sua carga 6570, um bom dia. Sua identificação, mantenho 350. Alterno 128, décima 8 nesse setor. Para a bola e agora a chegada maré repassada descida. No Recife. Brasília em 124 decimal 25, apenas 26 decimal 55. 1881, chame Centro Brasília, 124, décimal 25, alterno 126, décimal 55. Rio 5973, chame o controle Salvador em 119.8. Rio 5973, Recife. Chame o controle Salvador em 119.8.